set. You listen, you groove. Power play. Número 9 para Reggie e Kaya Jones, Take It Off. 9. Power play. Esta semana no número 8, Usher e Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Hey. Funky Beat. Live Set. Live Set. Power Play. Vamos subindo na contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Agora para o número 7, onde está Michael Wearmats, featuring Christina Scar. O single chama-se Love Is e a versão é a Piano Mix. 7. To a question never asked. Love is in the present but remembered in the past. Love is full of flaws and pain but love is perfect and it's true. Love is hard to live but it is worth it when you do. Thank you. Live Set. Live Set. Power Play. Número 6 esta semana para Bass Clapped, featuring Chris Arnaud, Where Do We Go? 6. Você está a ouvir o Live Set.

set. Power Play. Número 4 esta semana para Serge Devon featuring Adley. O single chama-se Ghost. É o número 4. 4. set. Live set. You listen, you groove. Power play. Estamos nos três primeiros. A terceira posição esta semana a pertencer ao single Trust in Yourself. É tema novo e a entrada direta para o número 3. É um tema fantástico de Danny Marcus featuring Ama, para ouvir já a seguir. Three. You can't sit back and let it pass you by. People always got a lot to say, but they don't live your life, no, no way. Here's my advice to you: listen to your heart, the truth inside of you. Thank you. No número 2 temos o número 1 da semana passada. Estamos a falar de Afrojack featuring Eva Simmons, Take Over Control, o que quer dizer que já a seguir temos um novo número 1 para conhecer. Para já, ouvimos este Take Over Control, que é o número 2. Excuse to play, but it's up to you now. Just wanna fulfill. Live set. Live set. Power play. Finalmente chegamos ao topo da contagem, temos um novo número 1, ou melhor, é um regresso ao primeiro lugar para este Barbra Streisand de Tuxedo. É neste momento o tema com maior sucesso nas pistas de dança em todo o mundo. É o número 1. One. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

DJZeluiz.com. DJ Zeluiz. DJ Zé Luiz. There is no escaping. There is no escaping. There is no escaping. DJZLuiz.com. DJZLuis.com. DJZLuis.com.

Zé Luiz. DJZeluiz.com. Upside down, inside out, I'm about to show all you folks. DJZLish.com. You are live with DJ Zelish. live set. Go online. DJZLuis.com. DJZLuis.com. Thank you.